O motorista de um ônibus abandonou o veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai após se envolver um acidente com outro carro na madrugada de domingo na BR-277 em Medianeira. De acordo com a PRF, o condutor do automóvel tentava uma ultrapassagem em um local proibido e bateu de frente com o ônibus que vinha em sentido contrário. Ainda segundo os policiais rodoviários federais, o motorista do carro de 45 anos morreu na hora. Já o motorista do ônibus fugiu sem prestar socorro. Pouco depois, após buscas realizadas na região, os policiais acharam um ônibus carregado com caixas e mais caixas de cigarros, abandonado a aproximadamente 10 quilômetros do acidente. O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel para exames de necropsia e posterior liberação. O ônibus com placas de Minas Gerais foi levado à Receita Federal de Foz do Iguaçu. Já o carro está no pátio do posto de fiscalização de Céu Azul, aguardando parentes da vítima comparecerem para a sua remoção. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.